1-2-5, qual a primária? 1-2-2-3-5. 1-2-3-5. Controle Salvador, boa tarde, é o Azul 2789, com informação Quebec, na Pro de Lotar. Azul 2789, Luína Pro aqui, Gonf, para interceptar a chegada a Gonf, ou existe em Salvador na 0113, reporte unidade descida. De Bonf, chegada é a Bonf, 1-0-1-3, o ajuste vai reportar no Delta, descido, Azul 2789. Delta 33-3267, boa tarde. 3367, contato radar na decolagem, suba a via sedação voando para o nível 360. 10360, tá, 3367. Base para 197, informa final. Que autorizado, base na 7, abaixado, travado, porta na final, acho que é Mike Eck. Portaria 2736 está estabilizado no localizador. Portaria 2733, completa aproximação, chame torre na frequência 118.95. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2711, informação Quebec. Azul 2711, na sua identificação. 31, pousando ao 5-7-9. Controle de Salvador, o Azul 2789 está ligado. Azul 2789, desce para 4 mil pés, o ajuste na 0-3. 4 mil na 0-3, Azul 2789. Azul 2791, no contato radar 66 milhas nordeste de Salvador, vai na Pro de Bonf para interceptar a chegada, reporta unidade descida. Informa o ajuste em Salvador na 0-3. Pro de Bonf, reportará com unidade descida na 0-3, sente o 2791. Controle, só batendo as águas de terra quente da Quebec. Eu vou ter um gosto de observar a sua identificação. Matango, Segov, Serra, contato radar, 64 milhas, 2 de Salvador, voo na Pro de Bomés, 46 km chegada, o agente de Salvador na 013, reporte unidade descida. Vem na Pro de Bomés, para chegada, contato radar, 016. autorizado pouso 1-0, vento 1-2 graus, 8 mais. Autorizado pouso, pista 1-0, 2-7-2-3. Mike Eck, considero o solo aos 30, nível direita, pátio 4, estacionado pela cabine. Direita, pátio 4, estacionado, obrigado. M314, chame Centro Recife na frequência 125-45, alterna 126-85. 2733, solo aos 32, esquerda, estacionar para essa linha. Esquerda, toca, toca ali. Falou. Salvador, boa tarde, voo 620, ponto de esperador no zero. O Uno 620, autorizado alinhado, colapso no zero, vento 30 graus, 8 metros. Autorizado alinhado, para 10, voo 620. Controle Salvador, Azul 271, ideal de descida. Azul 271, desço para o nível de voo 050, vou na proa de pelo. Essa 050, proa de pelo 271. Tango Oscar Golf Sierra, duração para distanciamento, curva esquerda na proa 055, limite radial 270 de Salvador. Esquerda 055, limite radial 270 de Salvador, Oscar Golf Sierra. 620, decola os 35, chama o controle, frequência 1-1 no lado do São Luís. Controle 398, bom 620, boa tarde. Salvador, boa tarde, Gol 620, terceira Puca. Gol 620, contato radar na decolagem, suba a via saída Puca para o nível 370. Puca 370, Gol 620. Todo Oscar Gossier para descida. Cabatão, Oscar Gossier, realizando descida até 4.000 pés, sua última 013. 4.003, Gossier. K3145, decola 37, chama o controle de frequência 1 no lado do sol 8. Cancelada de instruções em pelo, desça para 2.000 pés, sua última 013, autorizada LS, foi da pista 0, rapaz estabilizado. 2.000 pés autorizado, ILS X-Ray reportará estabilizado o azul 21, não, é 2789. Azul 2711, desça para 4.000 pés, sua última 013. 4.013, azul 2711. Está 3145, contato radar na decolagem, subavia saída São Zuno para nível 340. Via São Zuno 340, 3140. Controle de Salvador, Centro Zuno 90, informação de 10. 3190, essa é a identificação, dessa vez chegada para o Medione, para o nível 050, destino 013. E a chegada para o Medione, para o nível 050, 3190. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, essa identificação dessa vez chega da Bonf para o nível de voo 060, o ajuste na 013. 060 na Bonf, Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, reduza a velocidade para 2609, número 4 na destinação. Afirmativo, 260, restrito. Papa Tango Romeu informa que tem intenção de aproximar para 107, ok? Sente, Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Oceano 6210. Oceano 6210, sua identificação, deixa ver chegada da MED 1 para nível 070, o ajuste na 013. 13070062. Sub 71, subvetoração, curva esquerda na proa 220, seu limite é o curso do localizador, aguarde o último vetor para interceptar. Esquerda 220, limite ao curso, guardando identificadores, 1271. Pro 1620, chama centro Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545 e 2085, gol 1620. Controle o Papatango meu, restrito 1-60. Negativo, Papatango Romeu, desce para o nível de voo 060, reduz a velocidade para 250 mais. 250, 060, Romeu. Azul 2789, está estabilizado no LS X-Ray, da 10. Azul 2789, chame torno na frequência 118, decimal 95. Retorno de 5, obrigado, boa. Torre Salvador Azul 2789. Azul 2789, autorizado pouso, bicho 10, vento 1, 00 graus, 109. 00, pouso 10, Azul 2789. Tango, acho que eu vou ser a 25 milhas oeste de Salvador, essa é uma navegação na Praia de Dona. Na Praia de Dona, Golf CA. Do 71, 2 para 2, meu pai, com o ajuste no 013. 2001, 0, 2, 3, 11, 2, 7, 1. Do 271, curva esquerda, proa 200, guarda o último vetor para interceptar. No controle. 271 na escuta. Curva esquerda para 200, permanece limite, aguarde o último vetor para o localizador. Curva esquerda, 210, guardando o último vetor para o localizador, 1145, chame centro Recife na frequência 126, decimal posição 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 12235, 25, 145, boa tarde. Azul 27, 11, vai localizador, curva esquerda para 130, autorizado LSX, repete estabilizado. Esquerda 130, autorizado LSX, repete para estabilizado. Papatango, Oscar Golf Serra, desça para 3 mil pés, o ajuste no 0 na 3. 3 mil pés, Oscar Golf O ajuste na 013, autorizado ele essa feira, pista na 0, repasse estabilizado. Para 2000, é passarei estabilizado, o Oscar Golfear. Abatão, gosta de observar, confirma a velocidade? 1, 659. Teste, tem condições de manter esta velocidade até externa? Afirmativo, vai manter, como que é? Azul 271 estabilizando? Estabilizou agora, Azul 271. Azul 271, no contato de aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. Completa 1895, 271. Um 7, 8, 9, solo 4, 7, direita, chama, solo 1, 2, 1, decimal, 9. 2, 1, 9, 2, 7, 8, 9. 2, 1, 9, 0, confirme velocidade. 2, 5, 0, 9, 3, 1, 9, 0. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, reduz velocidade para 2, 3, 0, 9. 2, 3, 0, 9, se possível, autorizaria o fixo final aqui da 1, 7. 1, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0-0-0-1-0-9. Eu pouso na 1-0, azul 271. Está pronto, Papatango Romeu. Aparramento Papatango Romeu, plano IFR cancelador 1-9-4-8. Vou inaugurar da rotatória, desço para 2, meu pai, o ajuste na 0-3. 2000 na prova da rotatória. Controle São Paulo, controle Salvador 1869. 1869, a sua identificação do serviço da BOF para o nível 080, ajuste na 03. 9-23-2869. Papatango Romeu, desse parando a 1500, tá aí. 3190, após o estado autorizado descida para 2 metais, o ajuste na 013, autorizado a LSX da pista na 0, repasse estabilizado. Pode estar, se prossegue descida com a 013, e a LSX da 3190. Estabilizado, Oscar Golf Serra. Batango, Oscar Golf Serra, completo de aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, Golf Serra. Boa tarde, Papatango, Oscar Golf Sierra, 2 milhas para o Sierra. Sim, Oscar Golf Sierra, continua a aproximação, autorização em pouso. Sim, Sierra. Meu Papatango Romeu, reduz você para 1 metro 0 mais. 180, Romeu. Reduzindo 1-8-0 nosso. Entendi. R-62-1-0, desce para o nível de voo 050. 050-50-62-1-0. 1-8-69, desce para o nível 060. 060, gol no 869. Direita 209, boa. Romeu, Papatango Romeu, está avisando com calma? Afirmativo. Acho que o UFC é autorizado por 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. Autorizado, pouso 1-0, 3-5, Oscar Golf Sierra. Torre, boa tarde, o Papa Romeu, Papatango Romeu. Papatango Romeu, evite redução de velocidade na medida do possível e informe na final do 07. Está sujeito à espera devido ao tráfego de final do 0. Qual a velocidade ideal, senhor? O ideal é o mais rápido possível, se eu puder. Ok, acelerando, meu. Oceania 6210, curso para 3, meu país, logístico 9013. 3013, Oceania 6210. Patão Luiz Romeu, autorizado pelo uso pistão no 7, Ventura 30 graus, 8 mais. Ele pode, meu. Está 3190, completo de aproximação, chame o torre na frequência 118.95. Ciência 3190. 9. Direita 129, eu acho que é do Ameia 2-1-0, desce para 2-1-10, o agente 9-1-3, autorizado a LF da Freire da pista 9-0, reposta estabilizada. 2-1-0, autorizado a Freire da 1-0, vai reportar. 6-2-1-0. Tá 3190. Autorizado pouso, pista 10, ventando 20 graus, 8 mais. Livre pouso, pista 10, 3190. Papatão Romeu, solo 54, papátio. Autorizado retorno, livre à esquerda, aerostar, ao estacionar, fazer a feliz. Oceania 6210, completo de aproximação, chama que torre na frequência 119 decimal, correção 118 decimal 95. 295, 6269, desce para 4000 pés, o ajuste na 013. 4000 na 013, vou no 869. Jesus, já. Oceania 6210, continua, aproximação, vai autorização de pouso. Agora. 1190, são 5, 7, táxi à direita, chama a frequência 121 no decimal lá, né? 1219.0.3190. Chanel 6210, autorizado pouso, vento 120 graus, 8 também. Livre pouso, Chanel 6210. Autorizado. Para 2000 pés, 1003, aposta habilitada, voo 869. Puxa, ele é 2100, solo 00, 2000, chama o solo 21 e chama 9, ele vai direito. 219, 6210. Adiciona a identificação, desta vez chegada por MET 1 para o nível 050, ajuste no 013. 050, boa MET, ou não, ou não tem a 4894, a sua identificação, você vai chegar para o mediano para o nível 060, a gente não vai dar o 3. 060, 3294. Lu 1166, subtotoração, curva esquerda na praia 055, limite curso localizador. 055, só localagem, não sei se gol 1166, desce para 3, no pé, ou existe na 0 no 3. 3 no pé, 3, 1166. Noite 19, estabilizado. 1869, completo de decimação, chame torre na frequência 1118, decimal 95. Noite 95, boa. Equador, muito boa tarde, boa noite 69, estabilizado, LS. É isso aí, tá, 1-0. 1869, autorizado pouso, pista 0, vem turno 20 graus, 109. Bola autorizada, 10, boa noite, 69. No 66, curva direita na praia 060, desce para 2 mil pés, ou existe na 0 no 3, autorizado LS que foi da pista 60, repasse estabilizado. 10 para 60, com o radar estabilizado com 11.000. Solo 869, solo 08, táxi à direita, chama 121 desse manual. Vamos lá, rua. 1903. 055, limitado pelo lote, desce para 3.000 pés com 1.013, 1093, 93, 894. Estabilizado. 1166, completa a aproximação, chame torre na frequência 1198, desse manual de 5. 1185. Gol 1166, estabilizado ILS, Accurate. ILS, autorizado, pista 90, repasse estabilizado. 2000, autorizado ILS, vai chamar estabilizado. 3, 2, 9, 4. Boa tarde, Gomes, informação, Romeu. Gomes 645, a sua identificação do seu destino da Bonf para 4 mil pés, o ajuste 9013. Da Bonf para 4 mil pés, e peso, Gomes 645. Estou no localizador, então 3894. 3894, completa a aproximação, chama a Torre Salvador, 118.95. 1895, boa noite. Boa noite, o azul 6909 no ponto de espera pronto. Fecha azul 6919, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, azul 6909. Boa tarde, Salvador, TAM 3894. TAM 3894, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Consegue aguarda 3894. Gol no 166, solo azul no meia. Taxi direita, chama no azul, inicial 9, solo. Ok, 3894 autorizado, pouso, vento no 30, graus 8 mais. Pouso, pouso, tá obrigado. Torre Salvador, Azul 6909. Azul 6909 autorizada, né, Mateus? Sim, mantém no zero, Azul 6909. São 3894, solo 20, livre à direita, chama só aluno 2199. 1219 à direita, obrigado, solo 3894. Azul 6919, decolagem autorizada, vento 140 graus 89. 140.89, livre decolagem do Azul 6919. Para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 3, informe estabilizado. Autorizado o final de Aerea 7 Ray, o gol no 645 para ser estabilizado. Azul 6919, decola os 2-2, chama o controle de frequência 120, frequência 109, só 8. 198, boa noite, muito obrigado, Azul 6919. Dona, autorizado o número 1 na aproximação, gol no 645. Dona, 645, obrigado. 7 para 2 mil.